adoecido numa cama. Você cuidou de mim, amor, eu sei que tu me amas, mas peço não chores assim. Desvenda, DJ. Sei que foi coisa do destino, acontece com qualquer um. Amar. É preciso esperar.